tradução da noite. Aqui no teu Love Night, da sua 104.9, Zumbi dos Palmares FM, de Potengi. Se eu tivesse que viver minha vida sem você perto de mim, os dias seriam todos vazios. As noites pareceriam tão longas. Com você eu vejo a eternidade tão claramente. Talvez eu tenha me apaixonado antes, mas nunca eu senti isso tão forte. Nossos sonhos são jovens e ambos sabemos que eles nos levarão aonde quisermos ir. Segure-me agora, toque-me agora. Eu não quero viver sem você. Nada vai mudar o meu amor por você. Você já deveria saber a esta altura o quanto eu te amo. De uma coisa você pode ter certeza: eu nunca pedi mais do que seu amor. Nada vai mudar o meu amor por você. Você já deveria saber a esta altura: o mundo pode mudar minha vida toda completamente, mas nada vai mudar o meu amor por você. Se a estrada de antes não for tão fácil, nosso amor nos mostrará um caminho para nós, como uma estrela guia. Eu estarei lá por você se precisar de mim. Você não precisa mudar nada. Eu te amo exatamente do jeito que você é. Então venha comigo e compartilhe a paisagem. Eu te ajudarei a ver a eternidade também. Segure-me, toque-me. Eu não quero viver sem você. Nada vai mudar o meu amor por você. Você deve saber estas horas o quanto eu te amo. De uma coisa você pode ter certeza: eu nunca pedirei mais do que seu amor. Nada vai mudar o meu amor por você. Você deve saber a estas horas o quanto eu te amo. De uma coisa você pode ter certeza: nada vai mudar o meu amor por você. Nada vai mudar o meu amor por você. Você deve saber a estas horas o quanto eu te amo. De uma coisa você pode ter certeza: eu nunca pedirei mais do que seu amor. Esta foi mais uma tradução da noite, aqui no teu Love Night, da Zumbi dos Palmares FM. Nada vai mudar o meu amor por você. Você deve saber a estas horas o quanto eu te amo. De uma coisa você pode ter certeza: nada vai mudar o meu amor por você. Nada vai mudar o meu amor por você. Você deve saber a estas horas o quanto eu te amo. De uma coisa você pode ter certeza: eu nunca pedirei mais do que o seu amor.